tema dessa noite é depressão. Já falamos bastante sobre depressão, né? Já ouviram bastante. É um assunto cada vez mais falado, cada vez mais dito por aí afora. E é um assunto que está cada vez mais próximo de nós. Cada vez está mais ao nosso alcance. Se nós não tivemos ainda algum quadro depressivo, é bem possível que pessoas próximas de nós já tenham manifestado isso. A cada dia a gente percebe mais. Esse termo depressão, o termo em si, ele surgiu no final do século XVIII. Tem aproximadamente 250 anos. Não significa que a doença ela é tão nova. Na verdade, o desconhecimento é muito grande ainda hoje. Estamos a cada dia descobrindo mais e mais sobre os fatores que levam, que causam a depressão. E não só os fatores que causam, como também os sintomas da depressão. Porque se a gente pensar um tempo atrás, quando alguém falava que estava com depressão, a gente, muitas vezes, na saúde perfeita, a gente já dizia assim, isso é frescura. Vai pegar uma enxada, vai capinar o lote e deixa de frescura, que tu tem é vagabundagem. Então a gente, numa ignorância muito grande, tratava a depressão, a gente de um modo geral, né, tratava a depressão como algo até insignificante, não dava o devido valor. A medicina já nos diz hoje que a depressão é uma doença, é uma doença. Então nós temos que encará-la como uma doença. E como uma doença, ela tem que ser tratada adequadamente. A gente sabe, ouve falar, percebe cada vez mais que o uso dos medicamentos para tratar a doença, a depressão, ele se faz extremamente necessário. Porque são fatores internos de cada pessoa, doenças que nós trazemos na mente, ou no espírito, como a gente quiser associar, mas que a gente não consegue tratar se tu não fazer com que o indivíduo se sinta equilibrado organicamente, fisicamente, ou até nos níveis de substâncias químicas mentais. Tu não consegue, não adianta tu dizer para ele, levanta e vai fazer alguma coisa, tu tem que... A pessoa não tem disposição, não tem vontade. Então é preciso tratar através do medicamento. Muitas pessoas nos procuram aqui na casa, nos contam, ah, eu estou passando por uma depressão. A gente não diz, larga o remédio e vai só rezar. Não, continua. E através disso, a gente vai tentando associar outras formas de terapia, espiritual, medicinal, a gente vai ampliando. E alguns sintomas bem simples, para a gente poder, às vezes, perceber quando que uma depressão começa a surgir. Não só na gente, porque às vezes a gente, como a coisa vem tão devagar, a gente às vezes não percebe, mas a gente pode perceber em quem está perto de nós. Então, muitas vezes, insônia, sono interrompido durante a noite, a frequência com que isso acontece, pesadelos fortes, tristeza periódica, vai se repetindo, desinteresse pelos estudos, pela própria higiene, isso tudo vai se agravando a um ponto de se transformar num transtorno depressivo. Nós vamos, dá para perceber que nesses itens aí, existe uma desaceleração, uma queda de atividade, de vontade, que vai levando a um quadro. Ali falou em tristeza periódica, né? Todos nós passamos por tristezas. Faz parte das nossas relações com a vida. A tristeza, ela é desencadeada através de um desencanto que a gente tem sobre alguma coisa. A gente, às vezes, tem expectativas ou alguns fatos que acontecem no nosso dia a dia que nos entristecem. É normal. Às vezes nós temos quadros de melancolia que seriam tristezas mais profundas, de raízes mais fundas em nós. Porque dentro daquela tristeza normal, muitas vezes são coisas materiais, passageiras, que o tempo mesmo, o dia a dia, acaba por varrer. Estava saindo de casa hoje, de carro, bati o carro, fiquei triste. Daqui uma semana tu já partiu para outra. Mas existem tristezas mais profundas, que são as melancólicas. Então, muitas vezes, quando alguém próximo de nós adoece ou mesmo falece, a gente às vezes fica com mais tempo com aquele pesar. E muitas vezes nós cultivamos um sentimento exagerado de tristeza. A gente não percebe isso porque é algo muito particular de cada um. Cada um trata de um jeito as suas questões. Mas às vezes, inconscientemente, a gente parece que gosta de perpetuar um sofrimento por um tempo a mais do que o necessário. É como se a gente estivesse gritando para os outros: olha para mim, me dá atenção, olha como eu estou sofrendo. Mas isso é uma coisa muito sutil, é muito mental. Só que nessa de cultivar essas tristezas, às vezes por muito tempo, elas também se tornam, então, uma depressão. Elas acabam ganhando muito peso dentro de nós. Então, nós nos tornamos demasiadamente tristes. Ele até nos diz que, tanto as tristezas como as melancolias, se superarem 4 semanas, já começam a se tornar quadros depressivos. Então, também, o tempo, pode-se ver, é relativamente curto, né? Passando disso, a gente tem que abrir o olho. E a Organização Mundial de Saúde, olha só, ela nos diz que não existem doenças, existem doentes. Interessante isso, né? Porque a gente sempre fala de doença, doença, doença, mas a gente sabe também que algumas pessoas em doenças de contágio, algumas pessoas contraem, outras não. Algumas pessoas estão mais abertas, outras não. Então, realmente, o que existem muitas vezes são doentes. Mente sã, corpo são. Já anunciaram lá atrás há muitos anos. Mas a gente ainda não consegue, parece que o nível de vida que a gente leva hoje nos encadeia para cada vez uma mente menos sã. E, em virtude disso, um corpo também que adoece com mais frequência. Nos falam, numa das leis divinas, a lei de causa e efeito, que ela nos diz, entre outras coisas, resumidamente, que está tudo certo, tudo que está acontecendo está certo e tem um porquê. Então, nós vemos muitas vezes que pessoas têm mais probabilidade algumas coisas e outras menos, né? Porque nós temos todo um passado que está junto com a gente, caminha junto comigo. Eu sou uma soma de todas as minhas experiências. E mesmo não tendo consciência disso, essas coisas, elas refletem em mim. Até a questão energética, ela pulsa incessantemente. E muitas vezes nós não sabemos por que tal pessoa é tão calada, é tão para baixo. Então, essa soma desses valores passados, eles estão presentes. Mas isso só não explica, porque a gente precisa também ter uma certa reação perante isso, senão nós já viríamos fadados a fracassar. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente ressignificar para continuar em frente, para seguir e para fazer melhor. Então, a gente percebe que nesses fatores existem a hereditariedade, que nós trazemos já uma probabilidade, talvez, de desenvolver algumas doenças, entre elas a depressão. Existem os relacionamentos, que nós nos reencontramos nessa vida com relacionamentos anteriores. Estamos todos unidos de novo por algum motivo, só que causam conflitos, esses relacionamentos, conflitos que muitas vezes nós não conseguimos resolver de forma satisfatória. O próprio meio em que nós estamos situados, seja onde nós nascemos, seja onde nós trabalhamos, seja onde nós moramos, enfim, o meio todo que nos envolve também nos causam fatores que podem nos levar a essas doenças mentais. O próprio estresse que nós nos submetemos a ele, através da nossa busca, às vezes doentia, por questões que têm um significado muito pequeno na nossa vida, e as obsessões. Então, obsessões, sejam elas por afinidade, ou sejam obsessões kármicas, enfim, nós acabamos contraindo algumas e carregando, e através delas nós vamos, muitas vezes, se nós não trabalhamos, nós vamos nos afundando. Em todos esses itens, tanto a psicologia nos auxilia, quanto a espiritualização. Então, quem busca uma relação mais próxima com Deus, ou da forma como entende todo esse processo, tem mais oportunidade de repente, superar esses desafios que nos são colocados. Aqui nesse livro do Divaldo, ele nos coloca algumas questões sobre depressão. E um dos itens, ele fala sobre a prevenção à depressão. Interessante, né? Prevenção. Como fazer para prevenir? Ele até cita aqui num ponto um quadro de que um indivíduo fragilizado pelo medo, pela ansiedade, pela solidão e pelo desamor, e quando a gente fala isso, logo vem em mente para nós, talvez as nossas questões ou questões que a gente conheça de outras pessoas, fragilizado pelo medo, pela ansiedade, pela solidão e pelo desamor. Esse indivíduo está vulnerável e quando acontece alguma coisa que lhe abala, ele se fecha, ele corre para dentro dele mesmo. E através desse processo, ele perde o interesse pelos valores da vida. Isso é um resumo da depressão. Que nós, dentro dessa fragilidade, nós nos fechamos e perdemos o interesse pelos valores da vida. E então nos coloca como prevenção, além da oração, a prática do bem ao próximo. Porque através desses dois, entre outros, desses dois recursos, nós começamos a ter dentro de nós, um alimento diferente. Porque todos vamos passar por situações difíceis, situações que nos abalam, que nos desestruturam, mas se nós tivermos um alicerce um pouquinho mais firme, a gente vai conseguir, mesmo balançando, nos manter em pé. Por isso que fala em prevenção. E a mentora do Divaldo, a Joana de Ângeles, ela coloca para ele 5 itens para a felicidade. E é muito interessante os 5 itens, porque são de uma simplicidade muito grande. O primeiro dele nos diz que a vida é bela. A vida é bela. Em toda parte está presente a harmonia divina. Em toda parte. Em todos os seus aspectos. A gente tem que perceber isso. O segundo, eu nasci para amar. A própria razão de ser da vida é amar. O terceiro item, eu nasci para servir. Eu nasci para servir. Ele diz, se nos dedicarmos a servir, a nossa vida adquire significado. Interessante isso. Através de servir, a nossa vida adquire significado. O quarto item, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque ele me torna um homem mau. É outro ponto para a gente pensar, né? A profundidade dessa frase, porque a gente sempre acha que tudo que vem de fora me atinge. O que me atinge é o que eu tenho dentro. Esse é o meu pior. E o quinto item, há um sol brilhando dentro de mim. Aquele Deus que a gente diz, né, que não só nos deu a vida, mas que está aqui dentro, que cada vez que a gente consegue realizar alguma coisa positiva, nós estamos fazendo com que ele se exteriorize. Esse sol que brilha aqui dentro, nós temos que deixar que ele brilhe também fora de nós. Nós temos que acreditar que isso existe e perceber a potência que ele tem dentro de nós.